A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. De pluie, tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons, un déluge ici, l'orage en cette saison, quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures? Est-ce pour des moissons, des terres aux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message? Est-ce un cri du ciel? J'ai froid, mon pays, j'ai froid. As-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait? Est-ce pour nous punir? J'ai froid, mon pays, j'ai froid. Faut-il le fêter ou bien le maudire? J'ai cherché dans le livre qui sait, au creux de ses versets, j'y ai lu, cherche les réponses à ta question, cherche le trait d'union. Une mendiante sur mon chemin, que fais-tu dans la rue? Mes fils et mon mari sont partis un matin, aucun n'est revenu. Pourquoi cette pluie? Pourquoi cette eau, ces nuages qui nous étonnent? Elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des larmes pour des yeux des hommes. C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les arbres quand ils ne savent plus pleurer. Coule pluie, coule sur nos fronts. Je vous salue, je vous embrasse. Salam. Boa noite. Chove e a água acende flores nos jardins. Por que esta chuva? Pergunta a Argelina Sheikha Khalida. E Abdullah Ibrahim responde já a seguir com este fabuloso jardim perfumado. Chove também nos versos da angolana Ana Paula Tavares. Faremos esta Hora das Cigarras com eles e ainda com a música de Khalil Shaheen, Sibongile Nené, Filipe Mukenga e André Mingas, Sheik Lô, Rei Lema, Samba Mapangala, Gina Maria Hidalgo e Valdemar Bastos. Thank you. Talvez o princípio fosse a chuva, assim descendo sobre a terra para a cobrir de lama fértil e cogumelos. A chuva costuma anunciar-se de longe e avança sobre a distância, ligando o chão gritado da seca e dos tempos. A chuva sara o próprio ar e é mãe, pai, teto, templo para todos os viventes, grandes e pequenos. Cai sobre a terra ávida, vinda não se sabe de onde, e lambe-lhe as cicatrizes até criar vida, de novo a cada ciclo de vento e de terra. حتى لا تندفع مركبتي على غير هدى. إذا عفت إليك رسائل عاشقك منقوشة على لوحات خشب التنور، مشيعة لو الغزلك فلتتلقيها عنك وصفتك. ولتكتشفي من خلال كلماته صفق مشاعره من زفها. De onde eu venho, a chuva usa uma voz fininha para falar uma língua de sopros renta ao chão e faz crescer com a lava dessa voz o mundo em volta. Os miúdos aprendem cedo a conhecer os sons da fala, a forma como muda na dobra do vento. Bebem dela a ciência da sede e esticam as asas sob a sua cortina de pérolas. Eligam kolu lelijos, E li coccola le rose. E li cabani le litonga. E li coccola le rose. E li cabani le litonga. Litonga. E li coccola. Fosse urdu a minha língua, e o mais antigo som encheria de eco o coração. Fosse música a minha língua, e voariam pássaros do meu peito e minha árvore. Fosse dança a minha língua, e o meu corpo de vime saberia a dobra. Un biumbi anguille la tuende, cacchere che si mamba, o sarà così. Un biumbi anguille la tuende, cacchere che si mamba, o sarà così. Fa quene va elle la tuende, cacchere che si mamba, o sarà così. Ma quelle va elle la tuende, cacchele cacimbamba o sala così. Un biumbi anghiele la tuende, cacchele cacimbamba o sala così. Un biumbi anghiele la tuende, cacchele cacimbamba o sala così. Va que ne va ele la ele la tuende, cacchele cacimbamba o sala così. Va que ne va ele la tuende, cacchele cacimbamba o sala così. Umi unyangi ele la tuende, cacchele cacimbamba o sala così. Umi unyangi ele la tuende, cacchele cacimbamba o sala così. Cacchele cacimbamba o sala così. Cacere che ci mamma o sarà possibile. Havia tantos pássaros na boca das árvores que se podia começar o dia dizendo apenas pássaro, folha, manhã. Jerejef tima massa manjai brom digal. Jerejef tisen falumbaki. Musen barambaki. Safa, tu kat pa ma. Paisagens confundidas. O solstício, o começo do cacimbo. Um dia muito grande, de luz e vida. As noites mais antigas, logo a seguir. Para onde eu vou, ferve a luz debaixo dos tetos. Há ontem e amanhã, amores com pele de líquen. Sonhos azuis pelas esquinas. Ali não é preciso nada. Guardamos o lugar com palavras. Olhamos uns para os outros e vamos, cada vez mais pobres, tapar o sol com a peneira. Baninga yamboka oyo baninga. Boyo caningo malaco aye. Bakufa kalango pe bayemba kango balaka. Tika leloto landa ye. Malaco Disco. Samba na kokende, bate lango bale kino kibaki makelasi na boye ye ye. Mama botanga no baki nanga boye, samba na kokufa, bate lango bale kino kibaki makelasi na boye ye ye. Ye ye ye ye ye ye. Na katele village o nani akobi melanga ina bikavo batata na ba mame tola linza la bande komposo mine ba mama pasiye boyo kanga na koganga na katele village o nani akobi melanga ina bikavo batata na ba mame tola linza la bande komposo mine ba mama fazie Maneno e sitaki sitaki maneno e sitaki tabu osusa e sitaki maneno e Raymond Muhula sitaki maneno e Sitaki maneno Ethan Bloomberg sitaki maneno Occidental Brothers sitaki maneno Bana miziki awataki maneno Vou agora encontrar o lugar onde a mãe despe a pele das casas todos os anos, só para as revestir de novo do barro das origens. Segura para mim o tempo, dizias, enquanto movias a mão como a folha se vira para a luz. A sombra desenha-se na parede. Avanças. Ah, tanta estrada nessa mão parada. ¿Quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero ¿dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? No sé. Mira, copos de ceniza, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero ¿dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Começou com chuva esta Hora das Cigarras, com a música de Sheikha Khalidah e Abdullah Ibrahim e nos versos da poetisa angolana Ana Paula Tavares. Prosseguimos depois com Khalil Shaheen, Sibongile Nené, Felipe Mukenga num histórico dueto com André Mingas, Sheikh Lô, Rei Lema, Samba Mapangala e Gina Maria Hidalgo com Pássaros na Garganta. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa e dito por Ana Paula Gomes. Boa noite, África. No mochito cantar fantufa que emudeceu. Calou-se a voz sonora em todo o terreiro. No mochito canta fantufa que emudeceu. Calou-se a voz sonora em todo o terreiro. Batuqueiros pararam e dançarinos dispersaram por ter partido Antuva, Antuva cantora. Batuqueiros pararam e dançarinos dispersaram por ter partido Antuva, Antuva cantora. Se eis tu vave rainha à beira do rio, enfeitando as matas com penas multicores. Se eis do vale a ver rainha à beira do rio, enfeitando as matas com penas multicores. Também foste beleza em todos os povoados, com teus cantares em festas, criastes amores. Também foste beleza em todos os povoados, com teus cantares em festas, criastes amor. Sendo vago beira do rio, enfeitando as matas com penas multicores. Se enjuva, haverá em minha a beira do rio, enfeitando as matas com penas multicores. Batuqueiros pararam e dançarinos dispersaram. Tem partido Anduva, Anduva cantora. A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras.